Diretamente de las calles a La Goana, cicatriz é o negro louco, F33 é a biqueira sonora. Louco, continuo vivo no jogo, aposto todas as minhas forças, não espero por pouco. Bobo, tolo, tropeça é tombo, tem que ter caráter, não seja só um sem vergonha. Os traíra, inventa intriga, complica em sua trilha, então pisa, são os 3-3 que tá na pista. No alto daquela vista, viaja na perifa, torrando a pensadinha, a chapa trava trinca. Se as brasileiras gostam, imaginam as gringas. Não espero por vocês, a minha cota eu vou buscar. Nas ruas, vários pestinhas, escutar se esse som vai estralar. Várias ideias pra trocar, pra contar, pra cantar, pra somar. Sou quilombola, me refugiar. Quantos refúgios vocês vão ter que acabar sem tocar, pinotar pra não rodar, pra não morrer, pra não matar, pra o Estado ter que processar ou ir para a cadeia mofar. Pra usar águia, lhe perseguir, lhe abortar, pra passar meia hora no sol quente deitado até se queimar, pra invadir em sua casa, na sua porta, troca de bala. É por isso que a L, a bandidagem estrala, seja nas ruas, no palco, é a carne, a navalha, é o sangue misturado com a poeira das estradas, com muita dor na caminhada, hoje festejada. Ligas de nada, ligas de nada, que tem skunk e espumante pra negada. Ligas de nada, ligas de nada, que tem skunk e espumante pra negada. Louco, sou negro louco, sou negro louco, louco louco, é negro louco, louco louco, é negro louco. Chapa o coco, trava o coco, trinco o coco, é negro louco, é negro louco. Chapa o coco, trava o coco, trinco o coco, é negro louco, é negro louco. Dentro da floresta, negro louco se destaca, vários os que tentam impedir as pedaladas. Louco, louco, louco, louco, negro muito louco, são vários corre na safari, preto fosco. Bem que era um preto bem pequeno, de bairro lá da sul, envolvido no veneno. De dia a dia, acha na esquina da padaria, não sabendo o que não ia representar no rap um dia. Pense frente pro crime no zum-zum da mobilete, ligado nas ação, na fuga feita no chevette, no ferro intocado, no motor regulado, envolvido na sul, negro conceituado. Negro louco, que luta e não se entrega, o jogo não é tolo, toda luta é a vera, o corre é de favela. Meu parceiro é minha peça, a função é ZS, e os loucos que tão nessa, se preto é difícil, favelado que me diz. Mistura essa essência e vem da nossa raiz, a nossa escola foi negreiro e escravidão. Hoje pra consertar só tem só é droga e oidão. Ainda tem pilantra que quer atrasalado, aí o negro louco cobra mesmo arrombado. Desde pequeno ensinado que humildade é necessário, vacilo de desmaio se tirar irmão de otário. Louco, louco, louco, louco, negro muito louco, são vários corre na safari preto fosco. Ligas de nada, ligas de nada, que tem skunk e espumante pra negada. Ligas de nada, ligas de nada, que tem skunk e espumante pra negada. Louco, sou negro louco, sou negro louco, louco louco, é negro louco, louco louco, é negro louco. Chapa o coco, trava o coco, trinco o coco, é negro louco, é negro louco. Chapa o coco, trava o coco, trinco o coco, é negro louco, é negro louco. Trá! Família 33 é a biqueira sonora. Thank you.